Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos na noite de 9 de junho de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Ora bem, a nossa edição de Musicália, como é habitual, às quintas-feiras traz-lhe músicas que são pouco conhecidas, ou versões, de cantores, esses sim, bastante conhecidos. E já começamos com uma. Logo no princípio ficamos com Amália Rodrigues, com o tema Quando a Noite Vem. Uma música que, de certo, não é muito conhecida da cantora. Aliás, este tema foi lançado num álbum recentemente editado, que dá pelo nome de Amália Secreta, gravações entre 1953 a 1958. Agora os ritmos são outros. Chegam-nos da Alemanha, mas a música original vem da Suécia. A música Bang a Boomerang pertence aos ABBA, mas aqui vamos ouvir uma versão alemã, de Svena and Lotta. A música tem o mesmo nome, Bang and Boomerang, mas é cantada em alemão. Ora, esta é a música que vai dar seguimento a mais uma edição, número 233, do Musicália desta noite. Jag till en viss teknik till det. Och man måste ha känsla med det. Ge och den ska vara givet. Blir det lika sant som skrivet. Som en bang, en bong, en boomerang. Dummy, dum, dummy, dummy, dum, dummy. En bang, en bong, en boomerang. Kärlekens budskap söker sig fram. Ge av dig själv och från en vän. Ficar com mais duas músicas na 233ª edição de Musicalia, nesta noite de quinta-feira, 9 de junho de 2011. I Will Love Again é o original de Lara Fabian, lançado no ano lançado no álbum Lara 2000. O álbum que contém 17 faixas tem este I Will Love Again, nesta versão bem batida, que é a faixa número 11, mas os Barracuda fizeram uma versão ainda mais dance. Uma versão a fugir mesmo para o Electro Dance. A música chama-se I Will Love Again. Aqui a versão é dos Barracuda, neste caso, um tema bem conhecido, mas cantado por um grupo pouco conhecido, ou seja, uma versão diferente daquela que estamos acostumados a ouvir. Vamos depois ficar com uma música estranhamente calma, de Ingrid, que nos traz Acordeoniste, a cantora e intérprete de Tu Es Fou Tu, por exemplo. Aqui traz-nos uma música substancialmente mais calma, Acordeoniste. É como se fosse uma música que vamos ouvir logo depois de Barracuda com I Will Love Again, um original de Lara Fabian. Did I ever tell you how you live in me? Every waking moment, even in my dreams. And before this talk is crazy, and you don't know what I mean. Does it really matter? Oh, just as long as I believe, I will love again. Though my heart is breaking, I will love again, stronger than before. I will love again, even if it takes a lifetime to get over you. People never tell you the way they truly feel. I would die for you gladly if I knew it was for real. So if all the talk sounds crazy and the words don't come out right, does it really matter? Oh, if it gets me through this night. We'll be right back. des joies belles au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans son bas du faubourg. Son nom est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent les généreux. Et les doigts, c'est qu'elle en de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau. Au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie se rappelle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle voit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent la jeune herbe. Et les doigts c'est qu'elle en de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de l'amour, sa physique. Tout son être tendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre d'or. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, elles n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui. Notre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Elle a fermé les yeux, les doigts s'égénèrent. Vamos agora até aos anos 80, ficar com mais dois temas raros, ou melhor, os nomes dos artistas são conhecidos, ou neste caso os grupos. Os números das músicas também, mas aqui as versões são diferentes. Este Don't Go dos Yazoo é diferente daquilo que estamos habituados a ouvir, uma versão um bocadinho mais extensa. E mais extensa ainda é também a música Sometimes dos Erasure, que, aliás, dos Erasure, melhor dizendo, que estamos também habituados a ouvir, mas não nesta versão. Sometimes é o tema que vamos ouvir daqui a pouco. Antes, os Yazoo, que nos trazem Don't Go. Daqui a pouco eu volto para as despedidas de mais uma edição, a número 233 de Musicalia. harder than the pain inside. Yeah. Ooh, sometimes it's the broken heart that decides. Heaven is the Place on Earth. A música que vai fechar a edição de hoje é da Belinda Carlisle. Também é mais uma versão, aliás, também é mais uma música que é bem conhecida, uma intérprete que é bem conhecida, mas uma versão extensa e diferente daquela que habitualmente escutamos nas estações de rádio. Ora, hoje vamos ouvir, para fechar mais uma edição do musical, é o tema Heaven is the Place on Earth, a música da cantora Belinda Carlisle. Da minha parte, é tudo. Já a seguir, Firmino Pereira traz-lhe mais um Beat Sounds. Eu volto amanhã para mais uma edição do musical. Fique bem, boa noite e até amanhã. Belinda com Heaven is a Place on Earth.